Hebreus capítulo 6, no versículo 4, nós lemos: é impossível, pois, que aquele que uma vez foi iluminado e provou o dom celestial e se tornou participante do Espírito e provou a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caiu, sim, é impossível outra vez renová-lo para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição. E o seu fim é ser queimada. É literalmente o exemplo de alguém que vai caminhando e caminhando e nunca produz fruto. 1 Coríntios capítulo 5, verso 1 diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isso é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Paulo está falando de problemas lá na igreja em Corinto. Contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar para que foste tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus reunidos vós e o meu espírito. Com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia de Jesus. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Como sois, de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi, não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso, não propriamente aos impuros desse mundo, ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou aos idólatras, pois nesse caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais, pois com que direito haverá eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro. Não julgais vós os de dentro. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de dentro de vós o malfeitor. Primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, verso 18, Paulo diz assim: este é o dever que te encarrego, meu filho e discípulo Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas, o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Vamos entrar numa semana de jejum e oração, irmãos. Não é para ver se a gente vence o diabo e esses problemas na igreja, não. É para que nós nos fortaleçamos no Senhor. E se você é um que precisava ter tomado decisões e saído de cima da janela e não fez ainda, que você faça. Se você é porventura um desses que tem a água caído sobre a terra e a água caído sobre a terra e não muda, não melhora, só gera espinhos, que você se arrependa diante do Senhor. Se você é um desses doentes que entrou e trouxe lá de fora todo o costume, mal pagador, pede, sanguessuga, está sempre pedindo, sempre querendo aproveitar. Se você for um desses, em nome do Senhor Jesus, que seja liberto e transformado. Mas todos aqueles que já foram lavados pelo sangue de Jesus e estão caminhando como igreja do Senhor, cresçam e deem muito fruto, porque virão mais pessoas precisando de serem libertas e transformadas. Não somos um hospital, mas somos a agência do reino. E o sinal não é que crescemos o auditório. O sinal não é que estamos na televisão. O sinal não é que temos um culto, ou temos uma reunião, ou temos ou compramos, ou temos equipamentos, ou temos nada. O sinal não é esse. O sinal é que vidas estão sendo transformadas, encontrando Jesus de verdade. Esse é o sinal de uma igreja. E esse é o sinal que nós queremos entre nós. Nós temos aqui muitos irmãos. Vocês ouviram a Luciene. A Luciene, há um tempo atrás, há menos de 2 anos atrás, não queria nem saber de entrar numa igreja evangélica. Não tinha nem vontade de entrar, de falar sobre isso. E hoje está aqui, transformada, com seu marido Francisco, com a sua mãe Conceição, com a sua irmã Ludmar, com o seu cunhado Gilberto, com a filhinha lá do Gilberto, a Sofia, ganhando vidas para Jesus, falando do evangelho, como você ouviu aqui, gente que está sendo transformada, como muitos outros aqui, irmãos. E não vai parar de acontecer isso, gente sendo transformada. Nós dizemos isso desde o início lá na Associação Médica. Nós não queremos membro de outra igreja, porque isso não nos interessa. Nos interessa gente que está lá nas trevas, para que o reino cresça. Se o Senhor trouxe você de outra igreja, se o Senhor trouxe você, será a bênção aqui. Vai crescer, vai dar muito fruto. Mas se porventura ainda resta no nosso meio algum canal, alguma mina do diabo, a partir desta palavra, nesta noite, nós declaramos, caiu por terra em nome do Senhor. Se você é alguém que está passando aperto, e na verdade você se sente vindo num hospital, saiba que você não é um doente. O Senhor Jesus disse que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Você vai passar a vir aqui dizendo, eu sou do corpo de Cristo, eu sou uma nova criatura, eu sou de Jesus, e tudo que Ele tem que fazer na minha vida, Ele vai fazer, e eu vou contar milagres e milagres e milagres que Ele fará na minha vida, porque eu não quero andar de outra forma. Eu não estou indo para um hospital, eu estou indo para a comunhão com o corpo de Cristo. Vai fluir sangue, vida, graça, unção. Eu vou crescer cada dia mais. E é o que eu ministro sobre a tua vida. Talvez você seja um daqueles que está crescendo e crescendo e crescendo no Senhor. E eu quero dizer a você, é sem limites a unção que Deus vai derramar a você. E a multidão de pessoas que Deus vai trazer para o reino através de você. De você. Porque a palavra do Senhor não volta vazia, não mente. E a igreja é o corpo de Cristo. Não estamos com nenhuma visão desvirtuada, com nenhum propósito desvirtuado. Estamos nos mantendo no prumo daquilo que o Senhor tem para nós como igreja. Enquanto a misericórdia e a graça do Senhor estiver sobre nós, é assim que nós caminharemos. É assim, graça, sabedoria, unção, todas estas coisas funcionam de igual forma lá na sua família, lá no seu trabalho, na vizinhança. Todas essas coisas funcionam assim. Em Cantares 2, nós lemos: apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu e eu sou dele, e ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, volta, amado meu. Faze-te semelhante ao gamo, ao filho das gazelas, sobre os montes escabrosos. Venha, Senhor. Venha e toma conta da tua igreja. Eu também te digo, Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra, eu, Pedro, eu vou edificar a minha igreja, e nem as portas do inferno vão prevalecer contra ela. O céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual o lugar do meu repouso? Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantá-lo-ei das suas ruínas, eu o restaurarei. Quais são as reações? Reações das pessoas. 2 Coríntios 7, 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Provérbios 12, 1. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Hebreus 12, 8. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Hebreus 12, 11. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois, produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela.